Grupo Brena de Comunicação. Você ouve Rede Terra Nativa. Açaí AM 1360. Cornélio Procópio AM 810 kHz. Ribeirão do Pinhal AM 1560. E Andirá AM 1590. Pela internet acesse www.radioterranativa.com.br. Em breve na FM. Frequência modulada. Rede Terra Nativa. A gigante do norte do Paraná. Afiliada ao Grupo Vrena de Comunicação. E direção geral Edmar Santos. A mais sertaneja do Brasil, Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Terra Nativa informa a hora certa. 8:02. ZYJ 361, 1560 kHz, Ribeirão do Pinhal. Uma nova emoção está no ar. Economizar energia é bom e todo mundo tem que fazer a sua parte. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Loja da Bete Badaró, na rua João Rodrigues de Oliveira, em Ribeirão do Pinhal. Telefone 999-11-0099. Bom dia, Terra Nativa! Bom dia! Vem aí a próxima atração. Padrão Terra Nativa. A partir de agora, na Terra Nativa. A partir de agora, na Terra Nativa. Programa Manhã Alto Astral. Muita música, quadros e sorteios para alegrar sua manhã. Apresentação Marcos Roberto. Programa Manhã Alto Astral. Nativa, tudo de bom de volta. Vem comigo, vem na boa ao vivaço pelo rádio, site e app também. 8 e 9 agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos ao vivo com você pelo GVC Mídia até às 11 horas da manhã. Eu tô aqui, ó, na rádio mais ouvida, com 12 emissoras ao seu lado, comunicando, noticiando, premiando você. Hoje, dia 6, é o dia de Santos Reis, né? Maravilha. Thank you. traidor que foi oferecido. Ai, ai, oi, lare, lare, lare. Vai boa sorte pra senhora. Ai, ai, vai boa sorte. Também pro seu marido, ai, ai, oi, lare, lare, lare. E as crianças inocentes, oi, ai. Ai, dos três reis é protegido. Ai, dos três reis é protegido. Ai, ai, oi, lare, lare, lare. Oi, é o Caipira Barnabé. Vim aqui dar os parabéns pelos 32 anos no ar da antiga Rádio Serpim, agora Terra Nativa. E que Deus abençoe e que continue levando uma programação de primeira qualidade a todos os pialenses e a todos os ouvintes, a todo o Brasil, né? Através das redes sociais agora. Parabéns, parabéns. Um abraço do Caipira Barnabé. Eu sou a Cleonice, aqui de Ribeirão do Pinhal. Estou passando para desejar um feliz aniversário para a Rádio Cultura Serpim, que hoje é nativo, e meus 32 anos, né? É isso aí. Meu nome é Anísio, queria dar os parabéns para a Rádio Cultura Serpim pelos 32 anos de muita viola e programação. Eu me chamo Antônia Maria, sou da cidade de Barbalha, no Ceará. Passando para parabenizar a Rádio Cultura Serpim, hoje é a Terra Nativa, pelos seus 32 anos. Parabenizo também os diretores e os locutores e todos que formam essa Rádio Nativa. Meu abraço para todos. Olá, amigos de Ribeirão do Pinhal e toda a região. Aqui é o Requião Filho, deputado estadual. Gostaria de parabenizar a Rádio Cultura Serpim, agora Terra Nativa, pelos seus 32 anos de atividade, informando, trazendo cultura, lazer e muita música. Parabéns à Terra Nativa, antiga Rádio Cultura Serpim. Um abraço do Requião Filho. Oh, parabéns, parabéns à Rádio Cultura Serpim de Ribeirão do Pinhal, agora Terra Nativa, pelos seus 32 anos de atividade, fundada em 1990, 21 de abril, de 1990. Fortíssimo abraço ao Beto Serpinho, diretor da Rádio Serpim de Ribeirão de Pinhal, agora Terra Nativa. Aqui é o Batistão do JR Esportes. Olá, galera de Ribeirão do Pinhal e região. Aqui quem fala é o Berlim. E aqui é o Carlos Oz. Nós estamos passando para parabenizá-lo à Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência, com muita cultura, muita música e informação. E aproveitando para agradecer também toda a direção e aos locutores Marcos Alberto e Joaquim Israel e toda a equipe. Um abraço do Berlim. E outro do Carlos Ronóis. Alô, amigos queridos. Eu sou a Carolina, da Carol Moda Veste, de Abateá. E juntamente com o Roberto, estamos aqui para desejar a Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência, de muito trabalho e dedicação. Um grande abraço a todos e Deus abençoe. Meu nome é Célia, estou passando para parabenizar a Rádio Cultura Serpim, que hoje é Rádio Nativa pelos seus 32 anos de existência. Muito obrigado, quero parabenizar, dar os parabéns também para os locutores da rádio e radialista. Eu sou Conceição Cardoso, moro na cidade de Santa Amélia, Paraná. Eu quero parabenizar a Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência. Quero dar os parabéns ao radialista e diretores do rádio. Forte abraço a todos. Meu nome é Cristina, moro em Jaguariúna, São Paulo. Estou passando aqui para desejar a Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa, né? Pelos seus 32 anos de existência. Parabéns aos radialistas e diretores. Forte abraço para todos. Alô, amigos. Sou Evaldo aqui de Pernambuco. Passei para parabenizar a Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência. Obrigado aí ao nosso amigo locutor Misael e a todos vocês dessa maravilhosa rádio. Eu sou a Fátima de Santa Amélia, quero parabenizar, dar os parabéns, né, pela a Rádio Nativa, que agora é a Rádio Nativa, antes era a Rádio Serpim, né? Damos parabéns a todos os que trabalham nessa rádio, todos os locutores, né? Que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente, a voz de vocês, para que saia sempre essa alegria, né? Porque vocês trazem alegria para todos nós, né? Então, parabéns para você, Joaquim. Que Deus te abençoe, você. E todos os que trabalham aí. Um abraço, Joaquim. E viva a Rádio Nativa, né? A mais ouvida da cidade. Olá, aqui é Gilberto do Povoado Trevo e Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Quero aqui parabenizar a Rádio Cultura Serpim, hoje a Terra Nativa, aos seus 32 anos de existência. Quero parabenizar aos diretores da rádio, aos locutores Joaquim Israel, Marcos Roberto e a toda a direção da rádio. Forte abraço! Quero parabenizar a Rádio Cultura Serpim, que agora é Terra Nativa. Quero dar os parabéns a todos os radialistas e diretores dessa rádio, a nativa mais ouvida do Brasil. Aqui é Iraci, de Santa Rita, Paraíba. Aquele abraço, forte abraço a todos. Parabéns, parabéns à Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa mais ouvida, pelos seus 32 anos de existência. Vida longa para a Terra Nativa, a mais ouvida. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje eu quero parabenizar a Rádio Cultura Serpim, hoje a Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência. Eu sou José Teodoro, de Apucarana, Paraná, ouvinte da Nativa mais ouvida do Brasil. Sou Juarez Misael, de São Paulo, capital. Queria parabenizar a Rádio Serpim, hoje Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência. Forte abraço! Olá, meus amigos, eu sou Júlio Tobias, de Curitiba, Paraná, filho do Maiado, da Jacutinga. Também sou pinhalense, estou passando aqui para desejar a Rádio Cultura Serpim hoje, Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência. Forte abraço, Deus abençoe a cada um dos ouvintes e aos nossos amigos aí, radialistas. Forte abraço aqui da capital do Paraná, a nossa Ribeirão do Pinhal. Sou Lucy, da Vila Hermínia, e venho junto com vocês parabenizar a Rádio Cultura Serpim pelos seus 32 anos. Hoje não mais, e sim Terra Nativa. Que Deus continue abençoando a todos e que juntos conquistam ainda mais. Parabéns, Terra Nativa. Olá, ouvintes da Rádio Terra Nativa de Ribeirão do Pinhal. Quero prestar a minha homenagem à antiga Rádio Cultura Serpim, pelos 32 anos. E também parabenizar a todos os locutores e ao diretor da Rádio Terra Nativa, em especial ao nosso locutor e amigo Joaquim Misael. Carinhosamente deixo meu abraço. Alô, amigos! Sou o Deide Jaguariúna, São Paulo. Estou passando para desejar a Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência. Parabéns aos radialistas e diretores. Forte abraço! Parabéns, Terra Nativa, por seus 32 anos. Parabéns mesmo para o locutor, né? Abençoar os locutores delas, né? Para que siga cada vez mais para frente, né? Um punhado de ano. Parabéns, viu, Terra Nativa. Aqui quem tá falando é o Paulo Ricardo Chumbregão, aqui de São Paulo. Parabéns aí para a Rádio Cultura Serpim. Hoje a Terra Nativa mais ouvida do Brasil. Parabéns, meu amigo Joaquim Misael, locutor das emoções. Rádio Nativa 100%. Quero parabenizar a Rádio Nativa, a antiga Rádio Serpim, pelos seus 32 anos de existência, que continue assim por muitos e muitos anos. Que seja um aniversário muito lindo. E um abraço a todos os diretores da rádio. É o Pedroca de Campinas. Aô, Joaquim! Queria parabenizar aí a Rádio Cultura Serpim, que hoje é nativa, pelos seus 32 anos de existência aí. Alô, abraço! Meu nome é Silmara da Tabacaria. Parabéns à Rádio Cultura Serpim pelos seus 32 anos de muita viola. Hoje, Terra Nativa. Bora lá escutar muita música boa. E aí, eu sou Serdei. Quero dar os parabéns para a Rádio Cultura pelos seus 32 anos. Hoje, Terra Nativa. Olá, meus amigos. Eu sou a Sueli, de Ribeirão do Pinhal. Estou passando aqui para parabenizar a Rádio Cultura AM, que agora é a nova Terra Nativa, pelos seus 32 anos. Parabéns, rádio maravilhosa. Meu nome é Sebastião Gimerico. Eu dou os parabéns para a Rádio Cultura Serpim, que agora é a Rádio Nativa. Eu dou os parabéns para os seus 32 anos. Alô, amigos. Aqui quem fala é o Toninho Português, passando aqui para parabenizar a Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa. Parabéns pelos seus 32 anos de existência. Cresci escutando a rádio. Parabéns, Deus abençoe. Forte abraço. Olá, ouvintes. Eu sou a Valda Carvalho, da cidade de Belo Horizonte. Sou ouvinte do programa do Marcos Roberto e do Joaquim Misael. Gostaria de parabenizar a Rádio Cultura Serpim, hoje Terra Nativa, pelos seus 32 anos de existência de puro sucesso. A sua rádio é Terra Nativa. Oi, bom dia. Bom dia, Terra Nativa! Bom dia! Vem aí a próxima atração. Padrão Terra Nativa. A partir de agora, na Terra Nativa. A partir de agora, na Terra Nativa. Programa Manhã Alto Astral. Muita música, quadros e sorteios para alegrar sua manhã. Apresentação Marcos Roberto. Programa Manhã Alto Astral.